controle Salvador, bom dia, o TAM 3547. Passa 150 para uma centena, centro da formação hotel. 517, chame na frequência 11935. Controle Salvador, tá 3517, passando 40 para 110, centro hotel. Bom dia, senhora identificação, chegada a Bonf, informe seu estimado para o pouso. 0931. Desça até o 040 TAM 3517. 040 TAM 3517. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Golf. TAM 3171, chame o Sol 1219 para a cópia. Mais um lado. Bom, Salvador, TAM 3171, informação Golf, bom dia. Bom dia, 3171, o altímetro é 1013, aguarde coordenação para Guarulhos. Guardando na escuta. Atenção às aeronaves na escuta deste controle. Eles estão operando na frequência 11935. Tenham todos um bom dia. Chegou no 7, bom dia, obrigado, igualmente. Pelo Papa Vitor, bom dia, aguarde coordenação para Serra Juliette, November Quebec, o altímetro no 03. Confirme o local que está estacionado e a pista que utilizará para decolar aqui no Papa Vitor. Vitor, pode confirmar aí a radial dessa localidade e a distância? Bem, te aguardo um minuto. Vitor, apenas confirmando, 230 radial, 300 milhas de distância, é isso? 3171, cópia. Pronto, cópia 3171. 3171, autorizado Salvador, Guarulhos, nível de voo 340 pela rota Perusque 50, decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle em 1198, corrijo 1199.35, torre 1186, acione 5023. 340 Guarulhos, a Perusque 50 da EL de NER, pista 10, curva à direita, 1935, 1186, 5023, 3171. Reporte para puxa e acionamento 3171. 1. O Salvador, muito bom dia. Azul 4069, informação hotel. Azul 4069, aguarde cópia para Campinas, altímetro 1013. Aguardando, escuta 1013, vamos ver. Pelo Papa Vitor, cópia. Pelo Papa Vitor, autorizado para de Salvador para Serra Juliette, November Quebec, nível 105, direto. Decola da pista 17, após a decolagem curva e à direita, mantenha 1 mil pés no corredor axé, controle 1199.35, torre 1186, código transponder 5026. Papa Vitor, cotejamento correto, confirmando que é o BM a dúvida. Chame a torre para acionamento pelo Papa Vitor. Tá, 1-0. Aí sim, até pelo na chegada, após pelo Serra Vitor 368, ou 366, corrigindo. Levantei, após pelo 366, então 357. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1715, ciente da informação hotel. Solicita a aeronave também. Aeronave também, ok, ciente. Acima identificação, confirma a chamada de pouso. Aos 35. Aos 35, ok, ciente. Dá presente voo a Serra Vitor 368, desce 060, o gol no 715. Positivo, para o 060, da presente rua Serra Vitor 368, voo 97. Você poderia ser o 367? A coordenação com o tráfego, voo Serra Vitor 368, número 3 na aproximação. Positivo, ciente, da presente voando 368, voo 715. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1-1935, torre 1-1186, acione 5027. Azul 4069, autorizado em Campinas, nível 360, via Perusque 58, decola da 10, curva direita, Gole Gonza. Controle 1935, a torre 186 e o transponder 5027. Azul 4069. O planejamento está correto, chame para acionamento 4069. Para pronto, pode ser mesmo. Oh, Saulo Salvador, está 3071. Pushback funcionamento, posição 2. Autorizado, chame para o táxi 3171. Autorizado no 2, está 3071. Após pelo, desça para 2500, altímetro padrão em Salvador, reporte na final do RNAV. Afirmativo, após pelo, descendo para 2500 com ajuste padrão, reporte ali está usado na RNAV, então 3507. No 5, reautorizado para o 040. Reautorizado para o 40, gol 197, 195. Salvador, é Gol 1607, bom dia. Bom dia, Gol 1607, acione identificação dessa via chegada para 060. Essa via para 060, Gol 1607. Prossiga. Continua com os 900 metros de restrição ou os 1200? É, após a pista ser liberada pela infraero, ficaram apenas 90 metros iniciais, que eles correspondem à área concretada. Ok, obrigado. Estes estão disponíveis. O restante, até que os primeiros 1200 que entram às 12 horas Zulu, aí a pista fica com 1200 impraticável. Ok, muito obrigado. Controle Salvador 1804 da Gol, bom dia, informação ao tempo. 1804, bom dia, sendo identificação dessa 070. Essa é o 070, 1804. Sinal da 10, as aeronaves estavam em espera aguardando a liberação da pista para pousar. Agilize na medida do possível para decolar antes desse sequenciamento. Ok, já vou decolar antes do centro, sim. Total 9910, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030. E a 030, total 9910. Autorizado o táxi do ponto de espera da 10, 118.6 para decolar 3171. Táxi, ponto de espera 18.6, até 3171. A torre informa pista livre, autorizado sinal aeronave, informe estabilizado. Afirmativo, informarei estabilizado, grato da 3507. Controle para informar o 1804, também desejo separar aeronave para 10. Presente, aguarde, Gol 1715. Da presente, reautorizado, voo ser Victor 367. Desça 040, informe iniciando a aproximação aeronave, Gol 1715. 1715 para o 367 da presente, gente. Solicitou a RNAVE também, é 1-0. Cliente, aguarde. Estabilizado no RNAVE da 1-0, 3-5-7. Cliente, passando agora o 366, torre 118, decimal, meia dúzia. 118,6, grato, até já. Até já. 1-7-1-5, autorizado a RNAVE, informe iniciando. Positivo 1715, informaremos iniciando autorizado a aeronave. Total 9910, desça 3000, padrão no ajuste. 3000 no padrão. 607, redução 220. 220, reduzindo, igual no 607. Firmo. Sobre vetoração para sequenciamento, curva direita na PRO 230, o Gol 1607. Pro 230, Gol 1607, o limite está pronto? Bom, o limite vamos convencionar que vai ser a radial 290 de Salvador. 290 Salvador é o limite, 1607. Agora, a uma milha do Serra vem com 372. 3517, bom dia, confirme visual, baixado travado? Afirmativo, senhor. 135 no 7, autorizado pouso de pistão no 0, vento variável com intensidade de 2 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, com 35 no 7. 7 graus, reforço para 35 no 7. Tá, tô repetindo, tá 3171 pronto no ponto de espera. Sente, tem 3171, mantém o ponto de espera da 90. Mantendo. Total 9910, redução para 1809. Total 9910, reduza 1809. Reduzindo para 1-8-0, total. Passou em Salvador, bom dia, gol 1-8-9-7, informação hotel. Bom dia, identifique dessa via chegada 060. Abateu 230, desce 060, gol 1-8-9-7. Tá boa a velocidade. Atingi 6000, gol 1-6-0-7. 07, desse mantém a 040. 040, no mesmo MC. Total 9910, sua indicada. 190, reduzindo para 180. Gente, nessa pro intercepta o localizador, chama estabilizado. Afirmativo, chamada estabilizado. Gente, a... qual local está parqueado e a pista que utilizará para decolar 9660? Gente, coordenaremos, aguarde a coordenação, altímetro 1013, abaixar 9660. São torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, bom serviço. Gente. Desça para 2000, padrão no ajuste. 2000, total. Com a Torre Salvador, bom dia, gol 715 na final, passou 366 embaixo travado. Gol no 715, bom dia, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Positivo, ciente da cabeceira deslocada em 90 metros. Estamos neste momento para a cabeceira 7 milhas e meia. A posição pelo após pelo, Serra Vitor 366. Na direita, após 29, tá 3,57. Recepta a UR Nave, gol 897 pela 366. Salvador, bom dia, tá 3,5 no 7. Livrou na 35 no 7, prossiga via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Passarei para ingressar na Juliette, 35 no 7. Já decolar pistão no 0, vento variável, intensidade de 3 nós. 0, 3, 1, 7, 1. Reassuma a navegação. Voe direto para o Serra Vitor 366, informe iniciando a aproximação à aeronave no momento de 20 milhas a noroeste de Salvador. Ok, dá uma presente autorizada 366, Serra Vitor 366, informará estabilizado, a 607. É só corrigindo, 368. 368 então, agora 607. Controle Salvador, tá 3153, vai passar 150 e descida 1120, na bom. O 3153 é o controle, desça e mantenha nível de voo 070, chegada bom. 070 na bom, sem tentar acertar o RNAV da 10, tá 3153. Gente. Cabeceira deslocada 90 metros, vento variável com intensidade de 3 nós, autorizado pouso pistão no 0. autorizado pouso, pista 10 para o gol 17-15. Muito obrigado, sentido a recepção de 90 metros. 3171 decolado aos 33, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935, grato. Na torre 118.60. 118.60, trabalhei. Controle atingindo 0501804. Gente, gol 897 ao controle, sob vetoração radar, curva direita para 230. Direita 230, gol 897. Controle ao 3171 da TAN, bom dia. Bom dia, contato radar vigilância, saída da EL, TAN 3171. DAEL 3171. Ação, tráfego já avistado, aguarde pista livre no momento número 2 para pouso em Salvador. Informo cabeceira 10 deslocada 90 metros. 9900, chefe. Aqui é 9660, cópia. É só confirmando, o senhor já voa visual na rota? Autorizado para Serra November Mike Índia, nível 060, decolada pista 35, após a decolagem curva esquerda, saída Momo Albo, após direto, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione o código 5036. Libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. Região 9, delegado, ótimo serviço. Tato. 42, cópia. Prossiga. Economia 42, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119, decimal 8. Corrijo, 11935, torre 1186. Acione 5034. Autorizado 390, Recife, Penápolis 8, saída Pucaracaju, decolando da pista 10 com a curva esquerda, controle da saída 10935, torre 118,5, transponder 5034, no 642 a gol. Correto, chame para acionamento no 642. Sente. O gol 1795, bom dia, solo livre a pista. Bom dia, 1795, prossiga em frente, reposte para ingressar na Juliette. Juliette, gol 179. Qual é o comandante do hotel de Matango? Hotel de Matango, prossiga. Bom dia, sétima parte 4, personal de colagem, corredor de pronto, 02 aqui. Hotel de Matango, aguarde coordenação, altímetro 1013. Salvador, bom dia, azul 4069, solicito retorno ao vídeo número 1. Autorizado o retorno 4069. Certo. Para o RNAF, voo 804. Oxi, tem a Vitor 368 descendo para o 040, voo 1897 da Gol, mantenha 060, reduza para 180 nós, informe com 180 para continuar a descida. Quem vai manter o 060, vai iniciar a redução e comprar com 1809. Boa noite, Castro. Mantém o 230? Firma, número 4 na aproximação. Quem está mantendo o 189? Tango Kilo Papa Vito, atento à esteira de turbulência do 727, que pouso na 10, autorizado a decolar pistão no 7, vento variável, intensidade de 3 nós. Autorizado para o heliponto de Ondina, decola da 17, 500 pés no axé, controle Salvador em 119, decimal 8, corrigindo 11935, torre 1186, acione o código 0115. Correto para acionamento, chame 118.6, hotel de Matango. Na Juliette, chegou o 9795. Procedimento mais 04. Afirmo, gol 1897 da presente, a Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, gol 1897, está batendo 1809. Afirmo, desça para 040. 040, 1897. 3517, desse mantenha 050. Tal 9900, livrando a sua escuta. Total 9910, prossiga táxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9910. Tango Kilo Papa Vito, decolar 238, controle 119.35. 119.35, Vito. Controle Salvador, bom dia, Rio 964, informação Índia, cruza 200 para 190. Rio 90, 9641, acione identificação.